É. Você cortou ele, né? Não, não, pior que eu não cortei. Eu deixei. O cara xingou o Goku. Xingou o Goku? Não, quem, velho? É que a gente tava falando sobre heróis japoneses. Heróis, aí eu tentava meter os heróis japoneses aí. Não, não sei o que, não. Heróis tem que ser americano. Aí o cara. Aí veio aquela velha discussão. Super... Japonês não pode salvar o mundo. É. Só americano. É. Aí veio aquela discussão. Goku contra Super-Homem. Que a gente falou sobre. O assunto foi indo, a gente chegou nos crossovers. Que é a disputa. Aí veio aquela velha briga. Goku contra Super-Homem. E o cara. Ah, o retardado que ganha de todo mundo. O Goku. Aí, puta, né? Esse cara quer morrer. Se tivesse falado do Chuck Norris, já tava morto. É. É por aí. Então, qual vai ser o tema dessa pirocha? Chuck Norris é retardado. Se o Chuck Norris... Não, Chuck Norris é um ator. Se ele realmente fosse fudão, a gente estaria esfregando minha tela no teclado. Não, não. É por aí. Não tem um herói brasileiro. A Tainá, acho que é o... Não, teve muitos heróis brasileiros. O carinha lá daquele. O Ruivo. O Ruivo lutador. Esqueci o nome dele. É, acho que é. Ah, o Blanca não é um herói, ele é o. Ele é, ele é o Brasil. Blanca é o nosso mestre. Tá, a pergunta é: o tema. Estamos. Acho que modinha, cara. Modinha. Modinha. Modinha. É modinha. Pega adolescente e matar a fome. A pior modinha que tem é de adolescente misturado com fiado. Ninguém merece. Não, não, chegou lá. Olha ele aí, olha o cadastro colorido. Cadastro colorido. O viadinho mais popular da escola botou um cadastro colorido. O rei do São Paulino, tudinho botou os cadastros. Tá bom, calma aí. Não, São Paulino já é cultural, mas... já é de natureza. Você é de São Paulo? Cara, eu sou de São Paulo, mas eu sou de São Paulino, cara. You're clearly gay, there's nothing really else to say about that. I think you all know that. A mãe é São Paulo, tá. Não, é sério. A pergunta é... São Paulo não gosta de um? Essa é a reação do cara. A pergunta é... É, a gente não está aqui... A gente está xingando a denominação... Porque a gente não, vamos ter que se conter para não ofender muito gays. E São Paulo. Que é a mesma coisa. Não. Eu tô falando da sexualidade, cara. Eu tô falando da sexualidade e torcedores do São Paulo. A gente, calma, vamos pegar leve, pô. Senão eu vou ter que... Vai sobrar 2 minutos de gravação. Matemática, gays é igual a São Paulo. Esse podcast vai editando dura dois minutos. Bom. Se a gente vai falar de modinho, tá, vamos ter que me segurar. Em vez de chamar de gay. Falar só das modinhas. Não, viado não. Vamos falar de gay. Eita, mais. Delicado. Os felizes. Os felizes. Excesso de felicidade. Os coloridos. Opa, os coloridos já são outra categoria. Então, as pessoas que usam bermuda laranja, calça. Calça laranja? É, o Ranger laranja. Não, Naruto. Naruto usa calça laranja. Aliás, você vai... Agora, já que a gente já delimitou que o tema vai ser modinha, a pergunta é, vocês acham que o Naruto é um ninja? Cara, o que que ele faz? Ele luta, tem os poderes tipo Rasengan e tal, faz... Cara, sinceramente... Calma, gordo, deixa eu terminar o cara. Deixa São Paulo. Não, é porque ele atrapalha todo mundo. Ele tá falando. Não. Cara, eu tava. Ele não completou o pensamento dele. Vamos lá. Mas eu não então, e assim, ele passa muita parte do vídeo, muita parte do anime, né? Fazendo o quê? Kagebushi e aperfeiçoando o Rasengan. Certo. E cadê? Ele era bom ensinamento, cadê o Sangue? Tá, que não tem ninguém pra ensinar ele mais. E na maioria das vezes é um Kagebushi de sedução. Preferido do Dark Lord. Ele foge completamente ao princípio ninja, né? Ele tá se fudendo se ele vai chegar na furtiva, se ele vai chegar. Ele vai chegar tudo e eu tô aqui. Ninja, roupa preta, não tem. Roupa laranja. Tu quer com mais chamativo que laranja, cara? Is fucking golden. Depois. Dói na vista. É, o cara chega lá, um segundo. Furtividade, não tem, ele chega de frente. Macho que é macho pai de frio. Não, eu sei, cara, mas ele não é um ninja. É ele e o Black Star, né? Que fogem totalmente do princípio de um ninja. Pô, mas o Black Star, tipo, ele pelo menos ele usa a furtividade em batalha e. Primeira coisa, manter seu silêncio, sua presença a zero. Antes que seu oponente sinta sua presença, você estará matando ele. É, tem razão. E o cara se joga. Sou Black Style e matar você. What the fuck? Tá, rico, tá. E aí, é o ninja ou não é? E outra, eu acho que se não fosse aquilo, o Naruto já tava ferrado. O Naruto já. O Naruto sem aquilo, o chakra dele já é 10 vezes mais que o do Kakashi. O Kakashi, tipo, é um dos mais fundões da Konoha. Não. Mas... O Akyubi aumenta pra 100 vezes. Cara, mas olha só. Mas a gente tá falando do Naruto sem Akyubi, sem ele usar Akyubi, ou ele, tipo assim... Não. Naruto nunca teve Akyubi e é um ninja normal. Nunca teve Akyubi. Naruto sem Akyubi é o filho do quarto. Não, mas é um cara, é um bom aquilo que é um demônio que veio pra sangrar a... Que é o justo cara que vai salvar o mundo. Tá, não, mas eu tô perguntando, sem a Kyubi, sem crescer com o chakra da Kyubi, o Naruto, quais eram as chances dele como ninja? Com o estilo dele? Eu acho que nenhuma, tá? Não, mas dá 1% pro cara. Não, ele em si é forte por ter, não, ser filho do Minato. Cara, ele não passava do Haku, na minha opinião. É. Porque aquela luta do Haku dele, ele só ganhou por causa da Kyubi. Ele e não passava do Haku. Mais gente pra ajudar ele, cara. Senão ele morria. Não, pra começar, sem a Kyubi, pai dele e a mãe dele tava vivo. É. Ele ia ter um treinamento de elite desde bebê, que ele é filho do Hokage. O cara sem Kyubi, o chakra já é 10 vezes maior do que o do Kakashi. Com treinamento com o pai dele, não dava nem pro cheiro. Daí ia pegar o Erosenin mais tarde. É. Não ia dar nem pro cheiro. Com 7 anos já tava com o Rasengan na mão. Fazendo dois assim. Olhando por esse ângulo, fala que a mãe dele também é respeitável. Gostosa pra caralho. Cara, ele já não ia, ser um idiota. Não. Porque a revolta dele parecia um off solitário. Por isso que aquela revolta dele se aparecer. Já não ia ser um babaca como ele é agora. Já não saiu um cara mais sério. E o Sasuke tem que ganhar dele. Mas o que aconteceu com o clã Uchiha é... Talvez ele nem ia ser amigo do Sasuke. Vai embora, então vá, né, irmão? Estamos começando agora mais uma edição de Regionautas, com muita carne nova, só eu e o gordo. E mais gordura também. Agora. Três ou mais agora, pô. Ou não. Tá bom. Muito bem, quem estamos na presença de quais entidades aqui hoje? Gordo Branco. Fat White. Gordo pô de nome, cara. É sério, cara. Gordo. Tá. Não, já era. Eu não vou cortar mais, não. Já é o Gordo Branco. Vou tentar colocar teu nome, vou colocar Gordo Branco na edição. Vou cortar, colocar Gordo Branco, foda-se. Quarta cena parece aquele Supremo lá do nosso. Cara, nosso polado. Tá bom, o próximo quem? Randall. Randall? Que Randall? Cara, aquele Pokémon parece um Doberman. Tem o Randall e seta e tem chifres de caminho. Eu ouvi Sandal. Entendi, Randall. E você? Eu sou Vegeta. Sombra. Sombra? Shadow. Bom. Prefiro Vegeta. Aqui está com um time novo, um time de elite, não aquele bando de inúteis universitários, bando de preguiçosos e tal da... Fuck you! Fuck you! Que nunca comparece. Não, na verdade o problema é greve, como sempre, mas enfim. Na verdade, desculpa aí, pessoal. Hunter deve estar... Tô sacaneando. Pois é. Agora vamos falar sobre modinha. Vamos ser modinha. Vamos logo com isso. Vamos acabar logo com isso. Estamos começando agora mais uma edição completamente distante de Rei Maltas. Primeiro videolog. Videolog não. Podcast da Rei Maltas. Podcast de respeito, é claro. Ou não, vamos lá. A concorrência não chega nem perto. Agora a concorrência está com quantos podcasts? A concorrência? Depende, ela não chega nem perto subindo para pegar a gente ou descendo. crescendo, tá ligado? Rapaz. A última vez que eu vi tava com 4. E a gente tava, tava com um a mais. É, tá. Nunca mais. É, então. Cara, a gente pulou, a gente passou deles. E ainda já estamos no 8. E subindo pro 9, né, cara? Tem uma pergunta. Era isso. É, se a gente falar o nome aqui. Ah, meu mano de caboclo. Cabo. É, alguma coisa assim. É alguma coisa assim. Quer fazer cash. Ai, eu não sei se vou contar. Particularmente, as edições caras são uma merda. Acho que é feito no pai. Não entrega. Porque eles são todos de cabo. Não. Quer fazer cash. Tá bem. Essa modinha de podcast pegou, veio pra ficar, então. Bando de castrado mesmo, esses caras. Vai te catar, cara! Falou tudo, gordo! É, já é outra concorrência. É. Tá não saíram nem do beta. Tá bom! Ah, é, cara. Falando em modinha, né? Tem a moda agora. A moda agora é. É. E aí eu tava vendo na internet um dia desse e aí tava lá. Psy foi falar com o secretário, não, mas. Com o empresário do Justin Bieber para fazer uma possível parceria. Ai! Nunca! Não! Nunca! Vai misturar uma modinha com outra modinha, cara, vai dar merda. Eles estão. Vai se vai dar muito. Tem tanto uma galera muito feliz isso daí. Canal. São muito delicados por aí, né? Acho que isso é uma falta de sacanagem. Falta de sacanagem? Não. É muito ao extremo. Não, tá sobrando sacanagem, cara. Puta falta de sacanagem. Puta falta de sacanagem. É, isso daí também virou moda, cara. Mas, cara, ontem eu tive o desprazer. Olha só, eu fiz uma crítica no blog da letra da versão do latino. Cara, eu só vi a letra. Eu tinha visto só a letra. Eu já dei uma crítica. Eu solteiro. Pois é. Eu vi só a letra, cara. Não gostei. Mas ontem eu ouvi a parada na Record, cara. Eu ouvi um verso, cara. Chega, eu fiquei olhando assim. What? Não, mas o cara chega. É despedida de solteiro. Amanhã talvez eu vá casar. Não, sério? Tava despedida pra quem? Pra morrer? Stupid! E pior ainda, cara. Tô chapado. O cara coloca chapado na letra, cara. É sério, bicho. É verdade. Qual é a credibilidade que um cara desse quer passar? Sério. Parecendo a outra, né? Tô doidão, disse que tô doidão. Ah! E o pior é que tem um lugar que só passa essas músicas na frente da minha casa, cara. Imagina, sábado à noite, eu chego da igreja querendo relaxar, né? Na hora que eu encosto a cabeça no travesseiro, aí começa os bêbados a cantar. Tô doidão, disse que tô doidão. Ah, cara, peraí. Pelo menos essa música, ela tem umas 3-4 palavras diferentes. É. Verdade. Tem algumas de forró, cara, sério, trabalho num curso. Funk também. Brother, carro para lá, aí começa a música de forró, não sei o que lá, galera. Bota. 3 minutos depois. Bota. Não, aí vem a voz principal e o back. Bota. Bota. Cara, até aquela modinha, o table. Não, tem mais profundidade do que essa parada, cara. Cara, uma música que deveria ter Tô Chapado na letra era do Reginaldo Rossi. Hã? O show dele, velho, é 30 mil e 2 litros de uísque. Essa é a preferência dele. Cara, não. Tá, mas olha só, Reginaldo Rossi é perdoável porque. Eu ainda vejo gente tocando música dele daqui a 20 anos. Você vê alguém num boteco sentado daqui a 20 anos ouvindo Despedida de Solteiro? Não. Qual foram as outras músicas que o Latino gravou mesmo? Que ele regravou. Cara, a única a que a música que ele tem, original isso. Dele é Renata. Ingrata. Sério? Eu não gosto dessa música. O que será? Uma vez eu gostei de uma música e na música de você, na qual ela ouve o podcast. Stupid! É, Randall. Não. Peraí. Cara, agora ela já sabe. Não, ninguém disse o teu nome aqui. É. Como quase que ela flopou demais pra reconhecer tua voz. Quem é teu amigo que gostou dela? Não, quantas Renato Folha tem ela de Itacoatiara? É. Olha aí, mais informações. Stupid! Ela estudando o amigo dele é o Pepe! Não espalha minha identidade, não. Hugo Gordossauro, atual Mr. B. Futuro da Dark Lord. Ai! Sonha! Sonha não! Eu sou liso, fudido, não tenho nem equipamento pra gravar podcast. Pô, sério, que sonho é esse? Você é uma desgraça! Mas enfim. Não. Mas fora a modinha de música, cara, que chateia mesmo é a modinha de roupa. Opa! Modinha de roupa. Cara, ela, pô, cadastro colorido. De novo? Não. Mas agora. Eu já vou dar um pra você aqui. Agora não. Vai. Cadastro colorido, todo mundo cadastro colorido. Pulseirinha colorida, todo mundo pulseirinha colorida. Arrebentou. Pô, aí o cantor famoso começou a usar camisa xadrez. Todo mundo com camisa xadrez. Quer uma modinha desgraçada? Topete de jogador de futebol. Cara, o cara fica tão famoso que ele compra um cabelo, né? É sério? Moicano. Beleza, agora é cabelo do Neymar. Cabelo, exatamente. Agora, aí passa um punk aí, olha ali o cabelo do Neymar. Boa. Cara, os punks devem usar isso há uns... O quê? 100 anos. 100 anos? 150 anos. Aí o Neymar... Tio, o que você quer, meu filho? Corta o meu cabelo, tio. Aí como é que você quer? Igual do Neymar. É fogo, não, cara. Moicano? Não. Neymar. Vê que é sério, bicho. Não. Você lembra do cascão do Ronaldo? Aquela coisa na frente, só na frente. Não, 2002. Pois não, é. Não, pior, o cara lá, né? Deixa o gordo branco falar. Gordo branco pra lá. O Ronaldo já teve muitos cabelos, mas aquele de 2002, velho. Só uma pergunta. Porque ele merecia, velho. Só uma pergunta. Pra não acharem que a gente tá com racismo, vai ficar russo polar mesmo? Porque tem o Mr. Bia, que é o... Não, mas eu sou o urso marrom. Pois é, é aquele urso do... A floresta, né? É aquele urso estilo Zé Comé, sabe como é que é? Estilo Dom Mundo. E aí, vai ficar urso polar mesmo? Lá? Não, sabe o que seria bom? Isaac, aquele urso branco do yoga, aquele ursão. E o Yoga treinava na cidade, o Isaac. Mas é um urso polar mesmo. É, tá bom. Já foi. Você já veio a cagar, né? É, vamos lá. E aí, continua. Quer dizer, como eu tava falando, aí o cantor famoso lá, que é delicado, ai, começa a usar franjinha. Quem seria delicado? Senhor. Dá um restart nisso aí. Senhor JB aí. É, também. Não, tem também aquele lá do musical. Aquele. Mas com musical. Não, aí né, o cara tem um cabelinho lá com franjinha. Aí beleza. 3 meses depois o cantor começa a usar o mesmo penteado. Agora o cara é viado. Só porque tem o cabelo igual do outro. Acho justo. Acho muito justo. Sendo que ele já usa, ó. Acho muito há um tempão. Mas cara, chega um viadinho novo na parada. O pior, cara, disso não é a pessoa que tem esse cabelo e usa. É a pessoa que não tem esse tipo de cabelo e quer usar. Ser. Cara, é chapinha, cabelo curto pra caramba. Vai chapinha, fica aquilo enrolado e liso. Não sabe nem não, que tipo nem de chapinha cabelo. Não é. Que deita é essa, mano? Deita assim na mesa, pega o ferro de passar. Tá. Gordo, novamente seu testemunho sobre o saiadinha que você achou. Ah, pois é, pô, aqui no evento cultural que tem aqui na cidade, eu tava passando e comecei a ver que agora os galerosos tá criando suas modinhas também, pô. Eu cheguei, né, passei, né, eu olhei, tinha um carinha lá com uma bermuda normalmente, bermuda e brinco, né, estilo de galeroso. Só que agora tava diferente, tava um louro, o cabelo tava um louro, o louro super saiyajin, mano, o louro e espetado pra frente, pra cima. Nossa. E com uma dobrinha pra baixo. Eu olhei assim, porra, o Goku. Não, corra. Não. E o cara todo bombadinho com uma camiseta colada e o cabelo assim. É esse ponto que eu quero tocar, porque às vezes o cara é gordo, Eu tô falando daquele gordo, mas gordo desgraçado mesmo, aquele gordão, aí quer usar o cabelo do Neymar, que é magro, magro, magro pra cacete. Ah, aí o tipo físico do cara não combina com aquela parada, sabe? Tu olha assim, não que moicano seja uma coisa de gordura e tal, mas não combina, sabe? Não fica. É que eu primo, cara. E quando eu falei que era, tinha aquele tipo de cabelo e queria, não tinha e queria usar. Ouviu o primo? Stupid! Perdoe seu primo porque. Não sabe assim, quem é ele, pô. Meu primo é bem cheio, cara. Bem cheio mesmo. É tipo, gordo. Ele é obeso. É dois é dos gordos que aqui junto. Ele sabe, transbordando em lipídio. É sério, sai da cueca dele as coisas. Então. Caralho! E aí a cabeça dele é muito pequena, já fica muito estranho e ele usa manhã. Só que o cabelo dele é enrolado. Cara, imagina. Ele está indo contra a própria natureza, basicamente. Se não fosse meu amigo, eu chegava pra ele. Se não fosse teu parente, cara. Se não fosse teu parente, cara. E aquela modinha? Também, e a titia dele me dava comida. Então. E aquela modinha de usar a calça caindo, mostrando o rabo? Isso aí é estilo rap. Pois é, exatamente. Não, outra coisa que tá que é o roubo do estilo, mano. Tá com medo de pegar tiro, gordo? Tá mudando não, de assunto? Não. Eu tô continuando com o rap. O roubo do estilo. Calça pra baixo, boné pro lado, camisa de basquete, estilo do rapper. Aí não tem o que fazer, os funkeiros começam a vestir igualzinho. Pode reparar, o estilo de roupa de um funkeiro é o mesmo de um rapper. Mas tudo bem, funkeiro. Agora o pagodeiro se vestindo, saca o Thiago. O carinha do Plim Plim. Questão de usar a calça pra baixo, cara. Nos Estados Unidos, se você usar mais de 5 centímetros pra baixo, você vai preso. Extreme Force Authorized! É. Aqui não, aqui o caboclo usa lá no joelho a calça e vai andando por aí. E essas modinhas de gíria. É uma parada e é uma parada da hora, cara. Olha, ninguém mais usa. Tá viajando na maionese, meu irmão? É o Todd. Só tá o filé. De pau. De pau. É, quando o cara tá na Lan House, quando o cara sobrevive, tá na Lan House aí, ele sobrevive a. Por exemplo, no meio do torneio do Counter-Strike. Aí no meio daquele tiroteio ele mata o cara de gente. Que pau, não morre! Não morre, que pau! Madeira, maceta, eu nunca mais escutei, velho. Caraca, de fumbou. Acho que é a última vez que eu vi. Caroço, esses três eu nunca escutei. Foi com sombra, pô. A última vez que eu vi maceta. Pô, eu comprei uma camisa M de maceta. Acho que é bom. M de maceta. Porra, é. Padrão brasileiro? P de porreta e mas não tem modinha mais desgraçada aqui. A gíria de novela. É treva! EPPO! Não é brinquedo, não! O pior é que tem aquelas que são tão ridículas, mas tão ridículas, que todo mundo acha engraçado, né? Todo mundo começa a falar, né? E olha só, quando eles vão pegar uma gíria pra fazer novela, eles nunca usam uma gíria que o pessoal tá realmente falando, ou o pessoal tá falando. Tá ligado? Tá ligado? Pega uma gíria ou do tempo. Como é que é Salvador? Tempo do Ronca? Ou cria uma fã que vai levar da pé. Basta, tá. Tá junto de velho. Cara, mas. Sim, sabe qual é a. Mas. É, além dessa. Tem essa daí, do bordão, e tem a pior ainda, a da cultura. Cara, na época do clone, o que tinha de filha da mãe falando. Deixa lá! Véu! Tinha. Não, e voltou, né, depois no caminho da Índia, né? Voltou mais fraco, mas. Não tinha um sentido muito impacto. Amazonense, né? E, tipo, no apelo. Na época do caminho das Índias, era todo mundo na escola. Habibi, que merda é essa? Você sabe o que é Habibi? Na novela. É sério, cara. A verdade, cara, é que as pessoas elas se rendem, né, bicho? Isso que eu acho escroto da modinha. É você perceber que as pessoas são influenciáveis demais, né? As pessoas são muito frágeis. pensamento, tem pouca opinião formada sobre as coisas, entendeu? Isso é que é o mais foda da modinha, cara. E o que eu acho escroto é quando você, porra, vê um ídolo teu que você acha inteligente pra caralho se submeter à modinha, entendeu? Que beleza que a gente não tem como escapar. Latino, nessa latino que eu diga. Latino que eu diga. Cara, é foda. Latino é um mutano da vida, né? Porque... Sabe como você percebe isso? Você vê, o adolescente, ele tá nesse estágio, tipo assim, porra, deixa a água me levar, sabe qual é? Pô, ele terminou de formar o caráter dele ali, pré-adolescente, pré-criança e tal. Agora ele quer saber pra onde que ele vai. Então foda-se, ele tá indo pra onde a modinha leva, beleza e tal, pode a exceção dos dois. Pois é. Aquele adolescente que passou por cinco modinhas, né? Depende. Começou como roqueiro, depois virou funkeiro, depois pagodeiro, depois virou rap, depois virou nerd, virou otaku, depois virou normal. Cara, mas é foda. Cara, o que seria normal? Eu acho que hoje em dia ninguém mais sabe definir o que é uma pessoa normal, cara. Caramba, porque cada um tem a sua concepção de normal. Por exemplo, um nerd, esse uma aqui pessoa não é normal. Por que não seria normal? Olha, aqui, Dark Holly, pra quem tá aqui, pra galera aqui no podcast, Dark Holly não a é gente mesmo. Só sabe o que não é normal. Nossa, como assim? Agora, como assim? A gente só sabe o que não é normal, cara. Como assim? Vocês se julgam normais? Eu acho que a normalidade, a normalidade, ela depende do contexto pro social. O cara é que usa óculos escuros à noite? Em primeiro lugar, eu uso óculos escuros à noite porque eu não gosto de claridade. E as luzes me incomodam, aquela luzes fortes, né? Tipo, eu só uso à noite e o laboratório. E eu só uso na faculdade. Quando eu tô na rua, eu tiro essa porcaria. Não é como essa gorda pinta assim. Bom. Só voltando aqui a parada de normalidade, eu acho que normalidade ela depende do contexto social no qual a pessoa está inserida. Por exemplo, lá num bairro de bairro periférico, é normal pô, o cara tender à criminalidade, né? Claro que não. Mas assim, não é verdade. Então, pô, o cara tá num bairro de classe social aí alta e tal, cara, o mínimo que ele tem que fazer é estudar. É normal ele não entender tanto, claro, isso não é uma regra, né? É, tanto é que tem filho de papai que tá se dizendo traficante. Ele trafica, exato. É, então, porque a mesada não deu pra comprar o biscoito. Nossa! Não deu pra comprar iPhone no lançamento. Pô, mas, cara, eu vejo como uma pessoa normal, as pessoas mais normais pra mim são os humildes. Eu vou dizer por quê. Porque a pessoa. Humildes. Pobre, classe média, vamos dizer assim, C. Não é muito rico, não é muito pobre. É. Porque assim, olha só, deixa eu explicar. O cara quando é rico, filho de papai, ele tem mais chance de seguir a tendência. Então se sai. Vai te catar. Se sai aquele CD, aquele videogame novo, ele tá lá acompanhando. Não é uma questão nem de inveja, porque ele tá seguindo aquela modinha. Por exemplo, saiu o PS Vita, todo mundo tá comprando, ele vai lá comprar. Porque ele pode. Agora, o cara pobre, o que ele faz? Ele compra quando ele puder. Então ele tem que ficar naquele. Que era de nunca? Não. Só 3 anos tentando comprar o Xbox? Pô, mas olha o que tu quer comprar, um Xbox, pô. Cara, já encontrou 900. Eu quero comprar o Nintendo DS faz uns 3 ou 4 anos, cara. Você tá de sacanagem comigo. Cara, me dá 200 pau que eu consigo pra ti. Esse é o problema. Um R4. Um R4. Fiz muito bem, vindo pra cá. Agora, por exemplo, o cara pop, tá, tudo bem, tem aquela questão da criminalidade e tal, tudo bem. Só que a criminalidade do cara pobre é mais aquela criminalidade faquinha, sabe? De trouxinha, de coisa. Meu irmão, meu nome é pequeno, tá? Já o cara rico, ele é aquela criminalidade mais 5 estrelas. Ele não vai ter aquele bagulhinho, ele vai ter aquele tijolão de maconha, ferrenho, sabe? Tudo é mais, digamos assim. Quanto pobre vem de uma graminhazinha, ele vem de 1 quilo. Não, tudo no contexto. Porque enquanto o pobre tem uma faca pra matar o outro, o rico tem, tipo, umas 10 metralhadoras. Ele é um filme milícia, mas o que eu mais. E um exterminador do futuro. Exterminador do futuro particular. Mas vocês já entenderam. Quanto mais dinheiro, mais ele pode seguir as tendências. Agora o pobre não, ele tem que se manter naquele padrão. Ele tem que sobreviver, ter o que comer e ter o que vestir. Beleza, ele não tem que ficar com luxos assim, tipo, ah, vou pintar meu cabelo igual o pagodeiro, não vou colocar aquela roupa, não vou comprar, sabe? Mas eu quero. Ele quer, ele trabalha, ele compra quando dá. Não, pior não. É quando ele consegue um dinheirinho pra fazer, só que não sai perfeito. Cara, olha, comprei a camisa, mas falta a calça e o cabelo. Aí cortou o cabelo com um chain. Quer fazer aquela franja, o meu que chega embaixo na metade, curva pra cima. Roda. O meu filho da mãe chega bem aqui perto do olho, sobe pra cima de novo, pontinho. Sabe o máscara? O engraçado é que ele sobe pra cima. Sabe o máscara? Sobe pra cima é impressionante, mas sabe o máscara? Martin Gray, né? Sabe o Máscara imitando o Silvio Santos? Nah. Oi, aquele cabelão, aquele topetão. Isso é o cabelo do Mr. B. Mas subir pra cima, cara. Parabéns, cara. É a terceira vez que eu falo isso num podcast. Não, mas é novato. Temos que incentivar o cara. Então, eu tô comentando. Para a trollagem. Exatamente. E aí, modinha? O cara não sabe falar inglês. Cara, modinha geralmente dura muito tempo. Mas uma modinha que eu vi durar pouco tempo foi aquelas do tec, tec, tec, tec, tec. Não. Teve muita morte, cara. Engraçado, não. Ela durou pouco tempo. Aí ela voltou. Essa maldição perdura, olha. Desde o tempo dos meus avós que o tec, tec tá aí, cara. Mas tipo, começou, eu acho que em maio, abril, por aí. Eu viajei em junho. Quando eu voltei, já não tinha mais. Amém, cara. É porque assim, ele viajou com um, aí ele passou a viagem inteira até Irã. Lá no avião, tec, tec, tec, tec, todo mundo... Mentira, velho. Para com essa merda. Que eu deixei aqui. Quando ele voltou pra cá, não viu mais ninguém. É que nem a gripe suína. Essa porra vem, volta, passa um tempo, vem de novo. Eu acho que tem um mosquitinho do tec, tec, agora. Fica o cara e... Sério, pessoal. Eu odeio esse brinquedo. Eu fiz uma postagem sobre isso. Do Tec-Tec. As propriedades do capeta do Tec-Tec. Pesquisem Tec-Tec, brinquedo do capeta que vocês vão ver essa roda que vocês vão mostrar. É sério. Você vai dar morte. Mas eu sei, tem muitos fãs de Tec-Tec aqui. Mas e aí? Tipo, tem tempo de Tec-Tec, sabe? Tempo de papagaio, tempo de festa menina, tem tempo de Tec-Tec? Que cara. Não, cara. Passou uma longa temporada entre um tempo e outro, né? Eu acho que é isso. 5 anos. 5 anos, né? Tem até o mesmo. Por que você voltou? Alguém aqui gosta de soltar papagaio? Cara, eu não gostava. Eu soltava. Sem ofensa para as pessoas que gostam, mas é porque eu mesmo, É pura física. Eu sempre quis soltar papagaio. Mas eu nunca soube. De papel supremo. Não gostei. Depois que eu descobri que eu não consegui, ele vai fazer uma parte de arte. Se eu não gostar, eu comecei a ver menos graça. Cara, eu só vi a graça e percebi o bicho. Era mais divertido. Percebi o papagaio. Eu nunca soltei um na vida, mas eu tava lá, porque assim... And here we go. Sabe papagaio que... pipa, tá? É. Papagaio de mama. É. Não, é. É porque tem gente de outra região. Assim. Ibama, pode abaixar seus ar. é assim. Sabe que curumi, quando é mais novo, ainda mais assim, que quer ser um bicho... eles andavam em matilhas, aqueles grupinhos de curumim, né? Aí tá lá, tempo de papagaio, o curumim correndo de lado pro outro, se arriscando, invadindo até o quintal dos outros, desconsiderando conceitos de propriedade, de posse. Uma vez eu vi daqui, galera, no trabalho. Aí depois eu vou. Mas é gostoso, rapaz, porque... Quando você tá trabalhando nele, é como se fosse, você estivesse trabalhando a sua arte. Essa entendeu? Parte. Você fica em linha, passa cerol na linha, aquela música do Rambo tocando de fundo, agora. Você passa cerol e tal, e pô, parece que é o teu dragão em cima querendo detonar o. Cara. Não, isso é foda. Isso não é Rambo, não, isso é rock. Isso é foda. Isso é foda. O papagaio cortar o outro, derrubar aí, cara. É uma batalha horrível. É ver a cara da pessoa que perdeu o papagaio. Só que toda modinha tem os seus efeitos colaterais, né? O cara tá lá com o pé com a pele grossa, tipo um crocodilo, com um Sharingan. É, porque tem que olhar. Ai, cacete, mano. Deu tudo cortado com a cerol, mano. Cara, desenvolve um guerreiro. Não, mas pior que um cara que só vai pagar é o cara que vai atrás. Olha só, imagina aquele monte de curumi disputando numa luta insana por uma parada que vale menos que R$2, cara. Pior, pior, é quando o menino tá chegando, chega um cara adulto lá. Sai daqui, meu irmão, é meu. Meu, meu. E quando não, quando dois pegam, quebra. É. Nossa, que uma vez eu já vi quebrado. Cara, esse papagaio tava caindo, chegou e era assim, era um cruzamento de rua. O papagaio ia cair no meio, de cada rua. Minha, eita. A galera, assim, a matilha. Uma matilha de cada briga de canha. Aí a música do mal. Mas é, agora eu vou contar. Deixa ele continuar. Quando chega no meio, vem um desgraçado com uma vara e levanta o papagaio e vai embora. Meu Deus. Vara de 5 metros? É tecnologia, cara. Cara, mas é foda em época de papagaio. Você sempre vê aqueles papagaios feitos de papel. Que é das pessoas necessitadas. Rasga daqui, dali, pega a linha e sai soltando por ali. A número. Linha de 10 metros. Curica. Curica. A raviola de papel. É. Se duvidar até a linha era de papel. Sempre tem, velho. Linha de papel. É possível, né? Olha, brasileiro, brasileiro. Não, não, mas o arte manha do cara lá é botar a gilete na ponta. Cara, alguém aqui já fez aquela lenda de, oh, poxa, eu peguei cinco carretéis, juntei, aí o papagaio foi lá, foi até o céu, até a estátua de pedra. Se ele fosse pra lá na moto, eu teria que ir lá, não sei. Não sei. Não, mas eu já vi um carinha pegando papagaio com noite. Ah, eu já, Eu já brinquei com papagaio de noite. Já. De noite tem graça brincar de papagaio. Ainda mais se ele tiver. Eu imagino, tipo as paradinhas aqui. Mas certo, olha aí, ó. Uma ideia, vou ter uma lanterninha, né? É nível hard, você não manja da parada, é nível hard. É que nem o cara quando zera nível normal, ele tem desafio. Ele vai pro nível hard do jogo. Uma fase, né? Que nem Top Gear, tem que jogar à noite também. Só peguei a noite, também tinha a história. Não, eu vi o papagaio, dessa modinha, o cara lançou uma modinha de papagaio de peixe com papel fluorescente e brilhava no escuro. E era foda. Eu já cobri meu papagaio com papel higiênico. Hã? Sério? Lógico! Isso não é modinha, isso é uma desgraça. Isso aí é pura que. Alô, aí, cara, alô, aí. Cara, cara, mas um pedacinho de vento. Aí. Não, pô, não, é tão. Textura de papel. Tá aí. Tá aí uma modinha que veio, que eu não sei se veio pra ficar, mas às vezes outra parece que Halloween no Brasil. Pior ainda, do Amazonas. Amazonas. Todo mundo fantasia de curupira, de você calma. Cara, ia ser uma fantasia muito bacana fazer curupira assim, né? Bem maligno. Ninguém faz. É bom tocar teu peito. Não, pera aí. Pior que. Não é falar do mal da nossa civilização aqui, não? É. Civilização? Parece que é um planeta diferente. Exatamente. Não, mas. Vai pro mundo. O Amazonas é um jogo de Pandora. Esse é uma da galera do Restart. Não tem civilização aqui, né? É a galera do Restart. A opinião deles é tão relevante quanto. Eles são delicados. Enfim, a branquela chegou. Chegou. Tirando a camisa e balançando tudo. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Aqui do meu lado. Oh, man. É bom ver que o nível de testosterona é bacana. Enfim, como a gente tava falando. Sobre civilização Amazonas. Civilização Amazonas. Enfim, civilização. Aí, aqui não tem criatividade, né? Aí, lá na escola, os caras querem montar o Halloween. Aí, concurso de fantasia. O que vai dar? Só o vampiro e capeta. Se eu fosse pra lá, foi criativo, mano. Ou pior ainda. Porque se for fantasia de Slender, ninguém é Slender. Quem é Jason? Quem é Fred Krueger? Cara, ou pior ainda. Aquele cara que vem fantasiado com aquela camisa da seleção brasileira pra dizer que é jogador de futebol. Nossa! No Halloween! Eu já vi, cara! No Halloween! Eu vim do Pelé! Ei, E vai com óculos escuro aí, né? É, ó. Foda! Esse foi mais direto aí, ó. Ô, ô, ô. Cutucou o homo. Não. Eu queria de índio zumbi. Acho que era. Índio zumbi. É, foi papo aqui, flecha e tal. Ah, agora a modinha, né? De filme, agora é uma tensão. Ou o tufão. Olha, na boa, se você ficar ruim, assustar geral. Eu acho culpa que da Rita, pô. É culpa da Rita! Vou falar nisso. Eu fui o único cara nesse podcast que acertou. Está gravado e vai lá daqui, ó. Ele já deve ter ido lá, né? Mas eu fui o único cara que acertou. É, acertei. O lance do Max. Ele fez uma pergunta no podcast, quem matou o Max? Eu participei. Quem matou mesmo, cara? Carminha. Eu acertei. Carminha. Eu acertei. Eu tava achando que... Eu tava tão óbvio. É tão óbvio quem é Zé? Não, é o nome daquela... Daqui a chama de amendoim. Quando tu fã... A Ivana. É isso aí. A suposta namorada do Natal aí é igual... Rendemos a modinha. Tu falou aí, tufão? Me lembra aquele pingada, cara. Não, meu, gente, o Shadow, aqui o Sombra é meio que leleco da vida. A carequinha dele. Sacalizada, né? É Murici, vai ter. Tira o pé da mesa, leleco. Essa novela virou uma modinha foda, mas se vocês derem uma olhada nela, ela tem toda a estrutura de Lost, né, cara? É verdade. Tony Stark, mano. Hoje tá cheio o podcast. The Andrew Iron Man. Atenuense, não tumultou esse podcast. Tá cansado? Olha ali, ó. Canhão de luz na tua direção. Fala alguma coisa. Chega, tá fazendo barulho e tal, aí tá gravando. Lá você vai me fudendo na edição. Cara, se tivesse celular na mão, tá bom. Mas voltando, porque olha só, o episódio começava e tal, sempre ligando. A estrutura toda era meio Lost, porque tinha aquele lance da câmera se mexendo e tal. Tinha aquele O final. É, igualzinho, acho que foi dele. Acho que ele só ligou muito. Por isso que ele chamou tanta atenção dessa porra. É, eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas é uma coisa que me deixou encabulado. Eu acho bacana. Deixa, é melhor falar, que assim ele descarrega a merda. Uma coisa que não tem nada a ver com mais. Na saga do Freeza Dragon Ball Z. Tá lá o cara fala assim: terminou o episódio aqui lutando. E agora? Essa luta totalmente empatada. Ninguém sabe o que vai acontecer. Goku contra Freeza. Quem vai ganhar essa batalha? No próximo episódio de Dragon Ball Z, a derrota de Freeza. Porra, velho! Que merda! É sério. O cara pergunta quem vai vencer. No próximo episódio, a derrota de Freeza. E tipo, só dessa luta tem uns 30 episódios. No penúltimo episódio, ele fala o que vai acontecer, cara, no final. O que eu fico frustrado é que Dragon Ball passou por mais de 20 países. E quando chegou no Brasil, ninguém teve a coragem de mudar o título do episódio. É sério, passou por Espanha, Japão, França, América. Você sabia a piada de Dragon Ball Z na Espanha? Lá na Espanha, o Z é missão de Z. Dragon Ball Z. Nice! Atributo Saci Fufu. Tá. Aí, ó, falando em Dragon Ball. Eu ia falar da Avenida Brasil, hein? Já deve ser a oitava vez que ele. Não, cara. Pois é. Não, acho interessante da Avenida Brasil é o seguinte, é o Bacanal. Sabe aquele que não morava com a cabeleireira? Ele tem um nome. Ele comeu a cabeleireira. Justo. Amiga. Comeu a amiga da cabeleireira. E a irmã do Tufão. Comeu a irmã do Tufão. Garoto Tufão. A menina, a brother lá, a piriguete lá. Deu pra todo mundo, menos pro Tufão. Casou com um viado que morava com um amigo, dava pro amigo com o viado sabendo que ela dava pro amigo. Aqui e era pra problema. Galera quando no bairro, beleza. Acho justo. Beleza. Pena que não mora lá. Um cadinho teve três mulheres e um amante. Ô, Cadinho é um exemplo. É um exemplo de machismo. Vamos lá, vamos deixar ele em paz. E comeu a amiga cabeleireira que eu nunca tinha comido, que era. Justo, é um macho. Macho de respeito. É macho de respeito, velho. O Leleco comeu a mulher, comeu a namorada que era mais nova, que depois transou com o brother que era segurança dela, né? E o Adalto comeu a amiga da cabeleireira que foi comida pelo Cadinho. Cara, essa novela, agora tu percebi, foi uma punição total. Realmente, a galera tá muito lost aí, meu. Foi uma refeição completa. Manja? Um buffet. Um buffet, e a hora você não sai do atraso. É sério. Essa novela fez sucesso. Foi uma fatação geral nos batidos. Tá pior que a Gabriela, cara. Não. O cara, a novela que virou modinha também. Foi cheia de charme. Tu ia ali na esquina, as entreguei. Tu ia na outra, it's my love. Mas foi uma modinha rápida, porque acabou a novela, acabou. Não, modinha. Olha, mas o problema... Graças a Deus. Não, mas o problema é que aquelas mulheres, três cantoras, e elas só cantavam uma música. Duas? Sério, cara? Queria ver a uma música, pelo amor de Deus. Queria ver o gordo aqui no meu... Não, duas coisas, né? A primeira foi o que o Sombra falou no começo do podcast, que o povo era muito influenciado, né? É. A gente não... É tudo poser! A música pegou porque a Globo mandando, era o tempo todo, como foi pra fazer o clipe? Ah, foi não sei o que. E você, o que você achou? Ah, eu achei muito bom. Ah, tipo, os fãs daquela pessoa começavam a gostar. Eu prefiro a loninha branca. Outra coisa, ela vai reforçar que eu, é verdade, porque, cara, eu sei aqueles pedaços de música daquela cantora evangélica que passa na Globo direto, aquela morena. Jamile. Os seus pedaços da música todinha, cara. Só os pedaços, cara, que passam na Globo. É toda hora, brother. Eu entro na memória muscular da pessoa. É sério. Cadê aquele lá? Quem tá com a ruela do banho? Quem tá com a ruela do banho? Cara, e aquela música todo mundo tem na cabeça? Alguém me tocou, tocou. Não, é verdade. Me tocou. Sabe o que é foda disso aí? Isso aí deve ser a música daqueles moleques que foram abusados na igreja. Quem me tocou? Cara, é um padre que foi. Ai, cara. Olha o Pokéface, mano. Agora entendendo as mensagens subliminadas. Quem me tocou? Quando eu vi aquilo da primeira vez, eu fiquei assim, justo. Eu tive um pesadelo com o Gamibeca. Ele virando a bunda. Tá aí. Essa rodinha de... Meu nome é Gamibeca. Quem se lembra do Crazy Frog? Cara, o Luciano de Mendes viveu disso por muito tempo, cara. Foi. Cara, era a música do Super Pop. Era o Super Pop, basicamente. Agora é super. Não, eu acho que a Rede TV é uma parada muito escrota, pô. Não, peraí. A Rede TV é uma parada muito escrota, não, mas eles passaram em mim. Fuck you! Pera, Band também, pô. Não, mas eu tô falando da parte do Super Pop. Tá lá, tu começa o programa livre pra todos os públicos. Ele tá falando do núcleo que gera conteúdo exclusivo da Rede TV, no caso. Ah, mano. Porque, cara, tem Leão Lobo. Leão Lobo. Ai, olha aqui o Leão Lobo. Olha aqui, igualzinho. Aí, enfim, né? Pra vocês que estão vendo. Vamos voltar, voltando às modinhas. Tem uma modinha que pega a gente, de certeza. A gente tá falando da Rede TV. Não, pega você. Não, pega. Pega geral. Também vai pegar você. Tá bom. Pois é, eu tava falando Super Pop, né? O programa começa. Livre pra todos. No segundo bloco lá. Olha o desfile de lingerie. Olha a mina precisa de. Ei, ô, Eu tive muito disso na infância. Mara Maravilha, Angélica. Essa? Poxa, galinha. É, chacrinha da tua época. Cara, pois é. Por que, que elas iam apresentar um programa pra criança e usavam uma roupa dessa, né? Eu acho justo. Cara, eu não lembro se era. Eu acho que ele virou um maníaco, era sem ninguém. Como? A infância dele é a base. Cara, eu não lembro qual era o programa, mas tinha um quadro que a esposa se inscrevia pra testar o esposo pra ver se ele era fiel. Teste de identidade. Pois é, velho. Eu sempre assisti esse programa. Agora, o engraçado é que todo marido que aparecia no programa era fiel, né? O que que aconteceu com os que não eram? Foram cortados. Isso, só cortados? Isso virou moda. Todo programa desgraçado. Ei, pois é. Agora aquele lá do... Que era, tava na Record, né? Que era do Tudo é Possível. Ah, de volta pro meio de graça. Cara. Não! É, não sei o que que... A apresentadora pergunta, né? Se o casal responder certo, eles ganham R$500. Se errar, o outro, a outra lá, faz a... Na boa, a isso aí de lá tá, aí, beleza, isso aí ficou com a Record por quase um ano, né? É. Aí eu, pô, passando lá, fui pro SBT. Parei do mundo legal, quando eu vi lá, mesmo programa, mesmo quadro. Só mudou o nome lá. Ih, parece que era o Pera aí. Era R$1.000, não. No SBT. Quem não sabe uma quantia? Aí se tu errar, lembra daquelas Olimpíadas do Faustão? Ah! Aí o SBT também, calma. Mas o SBT ele diz, desculpa, eles que pegaram do Japão. Os brinquedos deles são mais icônicos. Aquele negócio também do que tem no programa do Silvio Santos, nada é o mesmo. Que é as provas de um minuto que eles têm que fazer. Aquilo lá o Silvio Santos mesmo diz que eles pegaram de programa americano. Vocês acham? Claro que foi do programa americano. Tá boa, cara. Brasil às vezes é bom, mas às vezes é triste. Como você está falando da minha televisão? Tá vendo? Todo mundo. Eles. No Japão tem um monte de coisa legal. Mas tipo assim. Mas o brasileiro insiste em roubar coisa dos Estados Unidos, cara. Estados Unidos não é o melhor programa, não é o melhor país do mundo, não tem os melhores programas do mundo. Cara, Japão tem aqueles game shows, os game shows mais legal. Quem dera se eles roubassem programas do Japão. Tipo, animes, aí game show. Anime. Não, mas quando eles pegam anime, a galera fica até meio revoltada, né? Como esse indivíduo aqui. Legendado Forever. Nada mesmo. É quando eles dublam o anime. A voz do Naruto no Naruto clássico dublado, né, cara? E é uma garota. Que cara! Você vê, olha só, a voz do Naruto. É para os melhores japoneses é uma garota. Todos são uma garota. Luffy. Mas na tradução do Gohan era uma garota. Eu acho justo, mano. Do Goten, você. Quanto mais mulher, melhor. Não importa se você é homem. Ô louco, bicho. Cara, pegadinha do Fox. Tu quer uma parada foda de anime? Parada foda? Não, a tradução de desgraçada. Cara, Inazuma Eleven, que quer dizer os 11 relâmpagos, virou aqui Super 11. Os 11 relâmpagos. Cara, isso é muito foda, 11 relâmpagos. Eu gostei de participar. É um nome, né, cara? É muito foda, galera. Super 11. Sério. Eu acho que no Brasil isso já tá incluído. Né? Tem que ser super alguma coisa. É super 11, é super 8. Super 8? Cara, é super 8, cara. Super 8. Inclusive eu tava assistindo um pouquinho, eu tava achando super bom. Mas aí já era super bom. Porque eu sou brasileiro, o filme era pirata, deu pau no meio do filme e não terminei de assistir. Acho justo. Pagou por uma parada pirata, você não podia. Cara, tá devendo 50 centavos, porque eu só assisti metade. Não, um real então. Real. Stupid! Real então. Que matemática é essa? Vamos ver. E essas modinhas assim de... Essas modinhas assim, sertanejo universitário. Cara, eu te pegar, você não, vai ver. Universitário. Eu acho que eles nem fazem faculdade. Só, sertanejo e tal. Eu não gostava muito de sertanejo. Aí criaram sertanejo universitário. Logo que criaram, eu tava começando a gostar, né? Tipo, achar interessante. Viu? Você tá vendo aí? A mesma pessoa que confessou ainda agora que é São Paulino. Não. Começaram. São Paulino. Aí passou matemática. Pessoas alegres, igual a São Paulino, igual a sertanejo universitário. Não, peraí. Sertanejo universitário não começa a mesma coisa. Não, aí foram começando a colocar música mais animadinha. Cara, meteram uma sanfona. Começaram a colocar merda, tipo, sanfona, falar merda. Sanfona. Nossa, sanfona, nossa. É uma modinha, cara, né? É sertanejo. O sertanejo é amor, cara. Sérgio Reis. O sertanejo universitário é só. No dia que eu saí de casa, minha mãe. É. Agora tu pegou uma parada que pode durar pra sempre e transformou em o quê? Não é, cara. É sério. A sanfona até faz parte do sertanejo e tal. Tudo bem, beleza. O que eu acho legal sendo universitário é a clonagem de saca? Né? Cara, todo mundo faz as mesmas expressões faciais e corporais daquele brother que canta o... Como é que é? O cara que começou essa parada do Sérgio Chão, sabe? Não. Luan Santana? Luan Santana. Eu acho que o Luan Santana é o único cara que canta sertanejo universitário que é original. Mas foi ele que inventou. Ele aperfeiçoou o pé. Mas aquele lourinho que passa na Globo, eu não sei o nome dele. Ah, tá. No comercial. É o que canta assim, roupa demais. Demais. É esse muito escroto essa música. Cara, é sério. Os caras estão imitando tanto que se colocar um desses caras com o Daniel, eu não vejo diferença nenhuma na voz, cara. Sério, a voz é a mesma merda, cara. É, aquela dupla César, Viotti e Fabiano. Acho que são parentes do Dark. Vai, são parecidos. Vai. Agora, cara. Gordo e barbado. Falar em música, eu lembrei de ritmo. Então, coisa de Cat. E aí eu lembrei de Nemo. A coisa que mais me estressa, me deixa curioso em modinha, é a sacanagem que fizeram com Nemo, cara. Emo não é aquele cara alegrezinho, coloridinho, que sai pulando. Isso aí é São Paulino. Não, peraí, vamos pôr aqui a emoção de novo. São Paulino, Emo, e o que mais? São Paulino é um dos mais alegres, igual a sertanejo universitário. Igual a Emo. Passa, mano, vamos lá. Emo era o quê? Emo é um gótico, é o extremo, cara, é um gótico super solitário. Que ele não liga nem pro sexo. Tipo, a diferença o cabelo deles é daquele jeito, porque eles não querem diferenciar homens de mulheres. Não é porque eles querem aparecer, porque eles querem... Eu? Sim. Viu, Hunter? Não. Explicação básica. O é a base. O emo é o meio termo entre o roqueiro e o gótico. Tá. Não, a explicação básica que eu vi. Gótico é o que dá ruim. E emo é o que come. Foi o que me explicaram. Você falou esse absurdo. Só pra cara, mas falando de música. Se vocês estiverem escutando, forem emos ou góticos, ele falou. Foi o que eu moro lá no Novo Horizonte. Vai dar um endereço errado pros caras. Não, cara, esse daí é o urso polar. Mr. B. São Paulinos, por favor, vão lá na Rua 4, Novo Horizonte, e vamos dar porrada no Mr. B. Lá no mutirão, porque não. Na Rua 4, de deu prova interesse no Horizonte, se reuniu lá pra dar uma parada pra casa. Já, a concentração da parada é que sei lá. Não, mas tá bom. Cara, peraí. Falando de música, uma merda, quando lançou, virou modinha. Tipo, ninguém conhecia Parangolé. Quando lançou... Eu nem conheço essa porra. É... Como é que é? O Rebolation, Chon, Rebolation. Rebolation, Chon. Rebolation é bom, bom. Rebolation é bom, bom, bom. Aí volta. O Rebolation, Chon, Rebolation. Cara, só fica nisso. É tipo, graças a Deus, foi uma modinha rápida, né? Eu quero saber, tipo assim, se um cara da Academia Brasileira de Letras pega uma letra dessa pra analisar. Tipo, tá lá o general lá, sentado, o cara com aquelas medalhas lá, tô totalmente condecorado, escritor e tal. Rebolation. Aí, Rebolation. Rebolation. Verificando a lírica da letra. Não, mas uma modinha que tá meio acabando... Que não devia ter acabado. Amém. É as mulheres frutas. Não, tem que ser preservado, pô. Tá pois é, eu tô falando, tá, a repercussão delas estão abaixando, pô. É, eu vi. A melancia, pô, a melancia pousa mais 3 vezes pra Playboy. Ninguém liga, né? Melancia. Pô, não, ainda prefiro a moranguinha. Não, melão, melão é melhor. Assim, porque é baixinho e peitinho. Eu nem vi a cara. Corta essa parte da melancia que minha mulher vai ouvir esse negócio aí. Ah, não sei. Não, cara, eu não sabia o que eu tinha falado, cara, agora. Ela ouve também? É. Ixi! É, o negócio é. Eu tenho certeza que ele vem gravar o podcast. É interessante esse negócio de dar música. Eu acho interessante essa. É, você já lembra daquela música do Bola de Fogo? Cara, é uma minha, é algo que dá pra se analisar. Olha a música. Piririm, piririm, piririm, alguém ligou pra mim. Quem é? Ela já pega o telefone, atende e diz quem é. Realmente ela, né, a pessoa já falou, alô, ela tava de saco cheio, ela pegou, quem é? Aí, cara, sou eu Bola de Fogo. E o calor tá de matar. Cara, se ele já é uma bola de fogo, Koga que é o meu jutsu. Sou eu bola de fogo. Agora, o cara é uma bola de fogo e tá sentindo que o calor tá matando. Olha a lógica. Eu sempre imaginei uma bola de futebol pegando fogo e enterrando a mulher. Não é? Saca aquela piriguete que ela fala, né? Ela pergunta, tipo, o que você vai fazer comigo? Uma coisa assim, não lembro. E ele diz, vai me enterrar na areia? Aí, não. O atolar, eu acho que eu falo. O atolar, Cara, puta que pariu. É uma lírica. É um conteúdo que engrandece, sabe? A língua portuguesa de tal forma. Tipo, eu não tenho nem palavras. A minha eguinha é potocona. Potocona. Potocona. Potocona. Potocona. Potocona. Enfim. Potocona. É uma coisa que eu sempre erro, né? É mocotó. Mocotó, o quê? Ah, entendi. Tá, dá pra confundir. Valeu, sabe o que não dá, dá, não dá, só tu. Não. O que me dá uma raiva? Motocó. Que sempre que a gente vai falar uma palavra, a gente, às vezes a gente nunca consegue falar essa palavra. Mas quando a gente vai dizer pra uma pessoa que a gente não consegue falar o que a gente erra, a gente acerta. Hã? Aí a gente, eu não sei assim, falar paralelepípedo. Toda vez que eu vou falar paralelepípedo, paralelepípedo. Você vai falar, eu não é possível. Isso é merda! Paparararaca, como é que é? Ponte uma música assim, paparararaca, mano. Por aí. Como é que é aquela paralelepípedo? Agora, essa modinha de... Não é nem uma modinha, vamos dizer assim, a jornada do herói que todo ator, digamos assim, em escalada social enfrenta. Primeiro é modelo, tipo mulher fruta, aí depois... aí depois que o bicho que tá caindo a popularidade com a ideia... Atuar em algum... Não, pior, lançar o CD. Não. Se souber cantar, não sei se vocês viram a mulher pera. Ser candidatou pra vereadora. Ah, é justo? Não, mas peraí. Resolveu os problemas da população. Você tinha que ver o pôster dela. Ah. Ela tava de 4. Uma calcinha verde, né? Acho justo. E nas nádegas. 12. Aí, 00. Ah. Aí, no meio, o terceiro 0. Vote mulher pera. 12. 0, 0. Fala assim, pô. Cara, não aguentar a sua fome, né? Acho justo, acho. É até apoio, é um candidato bizarro, pelo menos. Sim, é um espetáculo. Duro, mano. Não é a festa da democracia? Então tem que ter palhaço no meio da festa. Adestador! Patiminha, não sei o que tá acontecendo lá. Mas eu te conto. Eu sei o que o deputado faz. É mesmo. Mas agora descobri. Essa é a modinha que surge de 4 anos, que é do político. Florentina. Aqui teve alguma modinha, além daquela vereadora que coisou maconha? Não. É, amor, teve uma vereadora aqui que foi... Ah, aqui, né? É, que foi coisa de maconha, só assim. Nomes, não. Hã? Nomes, não. Dá uma graça. E precisa. Aí a parada fica séria. Não, mas toda vez que eu lembro disso, dá uma graça, né? Eu sei que isso é bastante regional, mas eu não conseguia mais ouvir aquela música sem colocar o nome do bambu no meio. Nome de volta é do mambo. Tá. Bambu. Eu vou ter que fazer muito corte. Caiu de novo. Ai, cara. Ai, caramba. Ainda bem que já passou a política. Não, até que dá pra colocar. Ria. Ué, cara, eles fazem a música. Não, não. Aí eles não podem ter. Pegou, cara. Pegou. Eu fiquei possuído por essa parada. É, rapaz. Agora, uma modinha que pega as crianças. E não é Slender, né? Nem é o Dark Rodney assassino. Falou em Slender agora, tem um amigo meu que ele foi jogar o jogo e só foi dormir 3 horas da manhã porque tava com medo. E nem que ver o vídeo. Não é tão assustador. Não? Assim, cara. Eu joguei. A ponto de você não dormir. Eu joguei o mesmo que ele jogou. Tá branco até hoje, meu amigo. Segundo. Se cara, você dormir ou não, ele vai te pegar do mesmo jeito, meu irmão. Então aproveita não, e não, não. Porque vai te embora pois é, eu assisti, ele me passou os vídeos, lendo, eu assisti uns... Salvou aqui? Aí eu assisti, aí eu deitei na cama pra dormir, cara. Não consegui. Eu fiquei pensando naquela bagaça. A parte mais bacana é... Por quê? Slender ataca com floresta. Onde a gente tá? No meio do mato! O pior ainda, o maior cemitério indígena do mundo. E tu sabe que cemitério indígena tem... Sempre tem. Começa a sair menina da televisão. Não, essa menina da televisão lá, o Pedro Bial no sofá só esperando. Aí ela, vem pra mim. Acho justo. Como Pedro Bial chegou? Não, eu sou Mister. Sim, eu ouço, não tem nada a ver. Tu é o Pedro Bial. Alguém aqui sofreu com até na infância, com modinha de programa infantil, como por exemplo... Super Fantástico, Zé. Por aí. Brinquedo. Super Fantasticamente, por isso atrás da gente, com bala e canhão. Atrás de mim não. Só de ti, só do São Paulino. São Paulino, mas delicado. Eu tava te dizendo. Essa equação não cabe mais no Amigo, quer dar? Ele recebe. Agora escolhe melhor com as palavras, cara. Que dá porque recebe é. Tá, porque os memes. Ah, meme virou uma modinha. Duas. E modinha do chat, tu tá lá, né? Aí, pois é, e aí? Menos que. Que porra é essa de menos que? Não sei. Eu vi um carinha botando e agora tô botando também. Pois é, legal, né? Menos NNNN. Sério? Pois é, tchau, K menos. Pô, cara, sabia que você era assim, sabia? Ah, House. Cara, tá com a rio, deixou a barra. House. Aí quando não é, ria. Eu sempre imaginei uma pessoa assim. Não, eu sempre imaginei uma pessoa rindo chua. Não, aí o cara tá bem. Tá, eu já aprendi assim, isso. O cara tá lá, né? Sério, né? No chat, né? Aí eu, quando eu fui ver o que tu tá fazendo lá, aí eu vi ele escrevendo kkkkkk no chat. E ele, o cara sai. É verdade. O cara tá rindo ali, mas. Cara, eu conheço a Matrix, o cara já tá tão ligado que a consciência dele. As expressões dele. Cara, não, eu tenho um cara aqui. Eu conheço uma pessoa. Não, e o cara ainda escreve, ri alto aqui. Hein, ri alto? Nossa, isso no quarto. Na boa, eu não me surpreendi. É, pessoal, eu tenho um primo que manda pra ele, rachachachachá. Aí quando ele recebe, ele fica, Sempre! Que porra! Cara, essas mod. Não, mas essa modinha do menos que eu perguntei do cara. Menos que o que, velho? Não sei, velho. Um carinha começou a usar e eu tô usando também. Bia. Nem sei. Bia. Black and White. Não, Bia. Black and White. Tá aí, olha aí, ó. Um bom exemplo. Um amigo meu retardado me disse uma vez, que, tipo, e eu concordo com ele. É, nos Estados Unidos é modinha o cara mostrar a bunda pra provocar o outro. Aqui no Brasil. Ei, fui eu que te disse isso, cara. Doido, mulher retardado. Mostrar pros outros, cara. Fui eu que te disse. Amigo retardado. Hein? Um dia desses, ele tava lá em casa, ele foi me explicar. E ele queria realmente mostrar a bunda. Não, esses dois aqui tem certa tendência de ser... Não, velho. Porque esse cara chega instalado na boy, aí ele pega, abre o zíper. Olha o meu pinto! Que porra é essa? Tá sacaneado, cara. Quando não tem. Esse outro gordo aqui chega pra ti. E aí? Tu já tomou batida de ovos? Não! Esqueça não, que é rapidinho, eu vou fazer pra ti. Pera aí, já volto. Tá, beleza. Tu se distrai. Que modinha é essa? Você não vê? Cara, o cara fica gritando. Tá. Eu só queria uma coisa a dizer. Esse negócio de mostrar o rabo começou em penitenciária. E era pra avisar que o cara queria dar o cu. Não é sério? Não. Começou em penitenciária. Se for preso, o cara chega e olha pra ti. Deixa sabonete cair. Deixa sabonete cair, mano. É sério? Já era. Isso começou naquela penitenciária do Texas. O cara que queria. Que era voluntário, por assim dizer, era caridoso, ele andava com a coisa caída que era pro outro conferir o material dele. Então, você, seu rapper, acha que tá balando com a calça mais ou menos perto do calcanhar? Cuidado! É? Bem. Sim, outras modinhas. Não, cara, aquela modinha de corrente. Cara, hoje você vai encontrar o amor da sua vida. Mas pra isso, tinha que ser do gordo. Aparece. Hoje você vai encontrar o amor da sua vida. Mas pra isso, você tem que mandar pra 20 pessoas essa mensagem. Senão, você vai conseguir uma coisa. Eu acho maneiro dessa corrente é o quanto a pessoa que está te mandando aquela mensagem te quer bem. Sabe? Porque ele diz assim: hoje você vai estar bem, você vai estar em dia de paz. Tranquilo, alegre, leve, solto. Agora, para que isso aconteça, para 20 pessoas essa mensagem. Caso você não faça isso, sua perna vai quebrar. Você vai ter fratura exposta. Você vai bater a sua cabeça na parede. Seus miolos vão sair. Resumindo, você irá morrer. No mínimo. No mínimo. Eu também. Cara, outra coisa é que cara. Se você realmente ama Deus, cara, essas são as piores das pessoas. Na boa, se eu não amo quer dizer que eu odeio Deus, cara? Se não, apenas olha. Cara, não, o cara entrou no Facebook lá, né? Aí tem três fotos. A de Deus e a do capiroto aqui, né? Aí Deus, aí são duas. Compartilhe. Três, tá bom. Compartilhe. Aí o capetão lá, só olha. Aí na hora que tu aperta pra compartilhar, a internet cai. Puta que pariu! E agora? Cara. É, eu sabia, cara. Voltando um pouco às modinhas assim de infância, meu colega fez a bizarrice. Será que foi de ir no Halloween, fantasiado sabe de quem? Aquela fantasia de criança do He-Man. Nossa! He-Man clássico, eu sabe? Tenho força! He-Man, sabe? Bordinho. É só Paulino, pô. E pior que ele é só Paulino. Oh. É sério? Não é sacanagem, não. Cara, não, vem cá. É sério? Vem cá. Não é sério. Ô, Black Rock. Primeiro ele perguntou se você é sério. Black Rock. Essa festa de Halloween com dois satisfeitos fazia 10. Olha, eu só vou dizer uma coisa. Essa foi a mesma festa de fantasia que eu fui fantasiado de anjo. Queimei as asas e pulei na piscina. Eu fui todo de branquinho, com tal, asas e tal, bonitão. Estilo Angemon. Bonitão. Estilo. É, mano. It's impossible. Aí eu fui lá, todo coisa, tênis branco, calça branca, camisa branca e tal. Viu? Aí no meio da. A roupa, né? Vai ficar tá. Aí no meio da festa e tal. Aí de sacanagem. Aí, taca fogo nas minhas asas. Taca fogo, o cara tacou. Aí eu corri assim. Meu. O anjo caiu. É por aí. Ih, rapaz. Taca fogo em mim que eu vou pular na renasce da piscina. Tá, Fênix. Já saiu o Dark Hollywood lá. Justo. É. Sabia, aí o retardado tava atrasado agora. Sabia que eu tinha errado alguma coisa. Não era Black Hole, era Dark Hole. Júlio. Ele alto se xingou. Você falar que ele concorda com o colega dele que é retardado, que ele concorda, quer dizer que tem a mesma opinião que eu. É, o amigo retardado só de ver aí, pô. Não, cara, tá na minha frente hoje. E aí, qual é a sua opinião? Tá bom. Uma coisa, uma moda. Foi muito bacana que não virou moda. Tá, peraí. Não virou moda. É moda ou não é, meu amigo? Porque não era moda todo mundo, só os caras mais. Então não era moda. Era moda entre os caras. Mandei. Uma moda da vida. Mulher invisível, cara. Quando mulher invisível, quando lançou um filme, todo mundo viu. Cara, é engraçado. O cara lá dançando na boate, beijando em nada, cara. Com a língua pra fora aí, mano. Não, não, não, não. Cara, eu considerar o filme uma moda? Uma namorada invisível pra mim, inclusive ela acabou de chegar. Stupid! Minhas tripas estão se enrolando aqui. Seu humor é tão bom que me deu câncer. Posso dizer uma coisa? E eu falo aqui na frente dela. Não, o meu amigo tá falando de uma garota, esqueci de uma garota aí. Pô, mas cadê a foto dela? Deixa eu ver se eu já peguei. Não para. Não, ele chegou, né? Aí ele começou a conversar. Pô, eu tava com uma das minhas namoradas. Aí meu pai foi me pegar. Ele pegou. Bora, cadinho, pra casa. Cai. Cara, meu pai ficou de cadinho na frente da menina. Quase me ferrou, mano. Eu ri demais, pô. Aí depois meu pai conseguiu. Noveleiro foda, hein? Oi. Já. Oi. Pra terminar assim o podcast. Qual é a modinha mais escrota que já existe? É mesmo. Não, vai lá. Ei, peraí. Vamos gravar. Não, peraí. A gente não pode terminar esse podcast ainda, porque a gente falou de modinha. Modinha. E esquecemos de falar do principal, que é aqueles caras que acham que estão lá no modinha, mas não estão. Que são os sponsors. Você lembra aquele comercial do cara com aquela pochete achando que tá balando? Não. Cara, já vi muita coisa sobre sponsor. Ah, docinho. O cara... Não. É São Paulinho, mas nunca deu a bunda. Aí... Eu sou Bolsa. É fã do Batman, mas não matou ninguém na estreia do filme. Bolsa. Ele é o Coringa. Ele é o Coringa. É vascaíno, mas não fica em segundo colocado. É Bolsa. Sou Bolsa, então. Tá bom. Olha, sabe o que me entregou? Foi que o Vasco é... Flamengo é mais vice. O time mais vice de todos não era o Vasco. O Vasco era o segundo. Cara, eu não me importo com isso. Eu não gosto de futebol. Eu sou só vascaíno pra comprar minha família, que é toda família. Eu sou ovelha negra. Todo mundo é garantido, pô, vou torcer pro capricho. Só uma pergunta. Tem algum gay na tua família? Não, é Flamengo, não só família. Não, tem algum gay. Você me ouviu, não tem gay na família dele. Ele é do contra. Achei o padrão. Você é o gay da família. Fala isso. Vai. Acho que eu vou virar São Paulino então, né, pô? Já que... Enfim, né? Aí, esse podcast, pessoal não, São Paulo. Mas os caras, tipo... esse negócio de pose, a galera não sabe definir, né? Porque pra titular um cara pose, no dia que ele falar que ele é alguma coisa. É tipo chorar. Eu sou roqueiro. Usar armadura, mas não é cavaleiro. Agora, eu sou roqueiro. O cara que fala isso, aí tu pode criticar ele. Se o cara diz que é roqueiro e ouve pagode, o cara que ouve rock, mas não diz que é roqueiro, então tá de boa sem ouvir pagode. Ele não é roqueiro? Mas na verdade não existe mais roqueiro. Roqueiro, sabe, das antigas. Cara, hoje em dia todo mundo é pose, eu falo mesmo. Porque, cara, disse que era o Serrinha, mas não ficou ninguém. Pra ser Yasenin, não precisa estuprar. Eu tenho Jiraiya, que era o meu exemplo máximo. Jiraiya, só invadiu uma aldeia que só tinha mulher. Pra espiar. E eu já fiz isso. Então eu sou pobre. Eu também acho que a gente vive numa geração pobre. Eu acho que não existe mais. Não, agora a parada é Z, né? O quê? Tipo, meninas super poderosas. Meninas super poderosas, geração Z. O primeiro foi Dragon Ball Z. Depois não. Já o Z é padrão. Restart. Não. Restart para, geração para, Z. Para de falar de merda. Para de falar de merda. É o nome do álbum deles. Sério, velho? Geração Z. Cara, se for Z, se é a última. O último álbum deles, graças a Deus. Depois eles lançam, né? Restart geração A. Não, Restart. Reborn. Reloaded. Alpha 2. Ai, caramba. Essa parada de pose é mais coisa no escuro. Porque o cara. Não. Não, tu escreveu essa porra errada. É pose, velho. Daí você escreveu errado. Eu sou escritor, não sou escritor. Beleza. Agora, pô, eu te ouvi ouvindo pagode ali ontem, Felipe. É boy. Eu digo que sou roqueiro? Não. Não. Então, beleza. Quando o cara fala, é roqueiro, né? Por que tu tá usando rosa? Peraí. Você tá estranho. Não, é uma. Não pode usar branco, sacanagem. Não dá pra mais falar nada aqui, porque todo mundo vai te criticar. Não dá mais pra ser nada, né? Como o Christian falou. Geração pobre. Sou roqueiro. Os caras vão te seguir. Se tiver alguma coisa branca. Tu disse que é roqueiro, mas vai pra igreja. O cara tem que arrancar todos os dentes, né? O cara tem que botar um pincel, fumar tatuagem, um capiroto aqui nas costas. É essa coisa porque ninguém mais tem identidade. Né? As pessoas preferem seguir as outras que estão fazendo sucesso, fazer a mesma coisa que elas, do que não fazer sucesso e dar seu estilo. Tem um estilo único. Três camisas a 40 graus. Eu não sou popular, mas eu não entendi. Eu vi um óculos desse na minha vida. Ele é único. Um óculos que mexe. Não. Peraí, tá, legal. Feito pra ele. Eu nunca vi um óculos desse na minha vida. Cara, você tá vendo só? Nunca vi. Pelo menos um você já viu, cara. É o que tá vendo agora. Não, tu tem chega a falar, tem que reformular a frase. Nunca vi dois óculos. Não, porque tu. Não, primeiro óculos. Repara, tu chega no, lá no deserto. Pô, eu nunca tinha visto um caminho. Tu tá vendo agora. Eu nunca vi, cara. Presente. Eu nunca vi no YouTube. Aí, amanhã tu vai falar, pô, eu vi um camelo. Já estou. Mas no momento fala, nunca vi. Já estou. Estou vindo agora. Não, cara, mas é porque a partir do momento que você viu, até você falar, já se passou um tempo. Dois segundos atrás já é passado. Não. Continua sendo presente. Sim. Não, cara, já é passado. Essa discussão está muito filosófica. Vamos logo completar esse podcast. Não, resumindo, a mulher tem que sempre estar certa, na verdade. Tá bom. Deixemos para outro podcast. Pelo que eu ouvi, cara, de tudo que a gente discutiu, eu acredito que é impossível fugir da moda. Fugir da modinha. Tá aí, eu só tenho uma coisa a dizer. A moda, teoricamente, ela dá voltas. Então, aquele sapato velho que tá fora de moda hoje, lá daqui a o quê? 10 anos deve voltar. Tô sonhando aqui. Furado, que o Black Power vai voltar. Então... Aí botar o pentinho do Black Power. Então, é opção sua guardar ele, ou comprar ele caro depois, ou simplesmente ser original e desenvolver seu estilo. Ser divertido. Agora, vamos à pergunta foda de encerramento. Eu acho que é... Que modinha você nunca seguiria? Eu quis. Eu nunca vou seguir a pressão divisor de água. Nunca! Eu quis usar divisor de água. Divisor de água. Você usa divisor de água, vai tomar. O que é divisor de água? Cara, eu acho que é uma coisa realmente muito divisor de água. Eu acho que é aquela parada que tá no meio do Rio Amazonas. Não, o divisor de água. De água horrível. O que tem no meio do rio? Peixe. Não, é o I. Cara, essa é boa! Piada foda! Não, uma modinha que eu foi nunca. Foi tão boa que me deu câncer. Uma modinha... de dar um mundo, uma modinha que eu nunca vou seguir é anime dublado. Cara, é anime forever! Salvido. Tá. Uma modinha que eu nunca vou seguir, quer dizer, foi modinha. Graças a Deus não é mais. Mas mesmo jeito, se faltar, eu nunca vou seguir. Restart. Ah, amém. Eu não vou. Uma modinha que eu não vou seguir é os carinhos que usam calça de bicho. Cara, isso inclui Biba, Santana, Restarta. Só que nós. Como assim, calça justa? Como assim, calça justa? Calça justa. Calça justa. O universo dos sertanejos lá. Colado aqui, não consegue nem dobrar a perna. E aí, cara, aí bota umas bolas de saco papel na cueca. Por isso que incha. Por isso que o Luan Santana só vive pulando pra ver se solta um pouquinho. É, pra ver se o cara fica todo assado e tal. Porra, eu me amava cara. Quer dizer, ele pulando, né? E você, qual é a sua moda foda? Ligue, comente, fala nos comentários. Dê sugestões, dê sua opinião. Até agora não. Não, temos. Até que tá surgindo comentários aos poucos. Já temos três. Pô, esse eu vi um cara que te vendo. Então pronto. É, eu tenho um comentário. Comenta lá, comenta no blog. Então, só tira a perna da bunda da madura, você falou? É. Então, sabe como é? Ai, eu gosto de comente que o feedback é pra vocês e nossa melhora é de vocês. Bem, caraca, esse programa é até a próxima. Oi, até a próxima edição, galera. Não temos mulher nessa vida. Só um São Paulino, mas. Oi, eu sou Bowser. Ele tem espírito de mulher, mas. O cérebro dele é feminino, ele já fez o teste. Vou falar nisso. Vou falar nisso, Mr. Bia. Ele está roendo a unha do próprio pé com a boca, real! Cara, tem que roer com outra coisa, cara. No caso do São Paulino, né? Tá. Mr. Bia, agora que o podcast está acabando, só para finalizar, diga, eu tenho descendência de campo. Diga a sua, de Mapinguariba. Eu tenho sangue maori na minha frente. Mr. Bia, agora que o podcast está acabando, você tem um minuto para justificar como é que você perdeu uma disputa no Tekken com apenas uma mão. Um minuto! Eu peguei personagem que eu desconhecido mesmo. Eu fui tentar jogar e não deu muito certo. Aí eu, quer saber, eu vou jogar em base. Aí não, é grita, nossa. Você ainda não explicou como é que você perdeu o mão. Eu não tava familiarizado com o personagem. Nem eu, nunca me dei daqui. Como é que é estar familiarizado com o personagem? É tipo, eu conheci os combos. Eu de repente... Cara, tu tem mais de 60 anos de jogo. Foi assim, Matheus, eu não sou o velho. Mate. Não é, cara, ó. Não. O Axis, ele perdeu porque ele queria fazer golpe. Mas tá no jogo, no meio de uma luta. Eu vou jogar de qualquer jeito, apertando tudo que eu tenho a boca. Eu sou assim quando eu não sei. E com isso, terminamos mais uma edição. Pra quem perdeu, isso é só difícil. Levou uma prensa lá. Olha ali, nem chama ele pra jogar.